Só Jesus. Lhe dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Rede Aleluia. Família, força e fé. Esta é a Rede Aleluia. ZYK 689, 960 kHz. Rádio São Paulo. E ZYB 900. Rádio 99.5 FM. 99,5 MHz. Rádio São Paulo.